graça dentro de mim é tudo que preciso para ser feliz. A minha voz consagro para o teu louvor, és razão do meu existir, o teu amor e o teu perdão me resgatou da escuridão. Minha voz consagro para o teu louvor, és razão do meu existir, o teu amor e o teu perdão me resgatou da escuridão.